Juliana, tem a premiação aqui do que vai ser sorteado hoje nessa nossa primeira edição. Primeiríssimo prêmio, R$1.000. No segundo prêmio, R$2.000. No terceiro, R$3.000. No quarto prêmio, uma CG 160 Start. Eu já tô ouvindo o ronquinho do motor. É isso, Tchesca Lima. E outra coisa, tem 20 rodadas de R$250. E na quarta-feira tem o quê? É prêmio demais, gente. Na quarta-feira, dupla chance de ganhar. Se você não ganhar hoje, não fique triste, tá? Não rasgue o seu bilhete, não rasure, não perca, guarde. Porque quarta-feira tem Loteria Federal. E através da numeração do seu bilhete, você pode ganhar. É isso. Eu não poderia também deixar de apresentar a Mariana. Mariana, bom dia. Nossa, garota da sorte também. E a gente já vai iniciar, né, Tchesca? Sabendo o que é que vem aí no primeiríssimo prêmio. Bora lá. Antes... Primeiro prêmio, gente, R$1.000 para você no nosso painel expositor, as bolinhas numeradas de 1 a 60. As meninas podem colocar no nosso globo, que é lúdico, transparente, movido a ar, para que você acompanhe toda a movimentação das bolinhas entrando e saindo. Estamos ao vivo através da Atua Online e demais emissoras em cadeia, são pontualmente 10h03. Olha, na cidade de Araripe, estamos com a Rádio Araripe. Na cidade de Lavras, RVS FM 95,7. Em Assaré, Rádio 3 Clima. 105,3, né? Antônio do Norte, Rádio Santo Antônio, 104,9. Em Iguatu, Liberdade AM 870. Em Santana do Cariri, temos a Santana FM 104,9. No Icó, Brasil FM 106,7. Lá no Parambu, nos Inhamuns, Vale FM 87,9. No Crato, Princesa FM 99,1. Lá em Jucasma, temos a Jucas FM 93,7. Em Lavras, na web, uma rádio web, viu? Em Cedro, Mandacaru FM 104,9. Campos Sales, Cidade AM 630. Em Iguatu, a Rádio Jornal 98,9. Também no Iguatu, Rádio Centro, via cabo. Em Arneiroz, alô Arneiroz! Temos a Arneiroz FM 87,9. Olha a copiária, Vale do Quinco, 97,9. No Barro, nós temos Barro FM, 95,5. No Cedro, Montevidéu AM, 1160. Olha, quase que não saía, viu, Tietchan? Mas saiu. Em Várzea Alegre, Atua Online Rádio Web. Também Várzea Alegre TV Atual Online, TV Web. Em Iguatu, você acompanha pela TV Iguatu.net, também web. E também Iguatu TV Centro-Sul TV Web. Em Várzea Alegre, pé no chão, TV Web. É isso, em Várzea Alegre também, TV Várzea Alegre, que é TV Web. É isso, gente. Olha só, você que não nos segue nas redes sociais, siga Super Sul de Prêmios. Você que quer ser um colaborador, quer ser nosso parceiro, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, Super Sul de Prêmios. Lá você vai encontrar o link também do nosso site, onde você pode estar conversando com a gente e sendo um representante, sendo um regional, sendo um representante, enfim. Fica a seu critério. Estamos aqui no seu aguardo para começarmos a espalhar sorte para cada vez mais pessoas. É isso, Tchesca. E daqui a pouco, só para criar a expectativa em você, nós vamos dizer o que é que vai ter de premiação na semana que vem. Já, já. Porque agora valendo R$1.000, vamos lá saber qual a primeira bolinha que vai chegar, que vai subir. Você já tá com sua cartela na mão, vai marcando. É isso mesmo. Número 17, subiu bolinha de número 17. Vai marcando, vai nos acompanhando. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, arroba Super Sul de Prêmios. Número 13, subiu na sequência. Número 13 na sequência para você, já vai marcando o número 60. Número 60, acompanha e marca. Aí você que tá de olho nos acompanhando nesse momento, vamos lá, número 60 subiu. Número 28, olha aí, já subiu o 28, vai marcando o número 28. Agora são 10h06. Número 56, subiu o número 56. Agora, número 42, olha aí o 42. Número 38, bolinha de número 38. Aqui você tem grandes chances de ganhar com o nosso bilhete premiável Super Sul de Prêmios. Número 22, marque o 22. 22 subiu. 22. Número 46, subiu 46, bolinha de número 46. Vai marcando, vai marcando, vai nos acompanhando, vai marcando. Número 12, olha aí, o número 12 acaba de subir. Você que tá com a sua cartela na mão, já tá na expectativa. Investimento aqui é bem baixinho, R$5, você concorre a muitos prêmios. Número 23, subiu 23, vai acompanhando, vai marcando. Valendo R$1.000, 59, 59. Lembrando que você pode baixar o nosso aplicativo por esse QR Code que está na tela, só mirar o seu celular, tá bom? Número 20, marca número 20, marca número 20. Subiu o número 20 para você. Subiu também o número 29, número 29, número 29. Número 54, número 54, vai marcando 54. Número 49, marca 49, marca 49, isso mesmo, vai marcando 49. Aproveita e marca também o número 6, número 6, marca número 6. Aproveita também, já vai marcando o 21 que acaba de subir, bolinha de número 21, bolinha de número 21. Número 48, aqui você tem com certeza muitas oportunidades, Super Sul de Prêmios. Baixe o nosso aplicativo, entre em contato com a Regional, vence um dos nossos representantes para espalhar a sorte para muita gente. Número 3, subiu número 3, subiu o número 3, é isso mesmo. Subiu o número 1, bolinha de número 1, vai marcando o número 1, olha aí, número 1. Ai, ai, ai. Número 33, chegou o número 33, são 10 horas e 9 minutos. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está nos acompanhando, você está na Super Sul de Prêmios. Número 5, número 5, subiu o número 5, chegou o número 5, valendo R$1.000. Número 51, olha o número 51 chegando aí, chegou o número 51. Mais um número na sequência. Número 39, número 39. Número 55, marque 55, marque 55. Bora lá! Aproveite também para marcar o 19, número 19 acaba de subir. Lembrando que o nosso QR Code está na tela à sua disposição para que você baixe o nosso aplicativo e venha conhecer o nosso bilhete premiável Super Sul de Prêmios. Número 50, subiu o número 50, número 50. Mais um número na sequência, número 35, número 35. Número 30, bolinha de número 30, vai marcando o número 30. Marque também o número 26, 26 valendo R$1.000, marcou 26. Vamos marcar também o número 34, 34 acaba de subir, número 34. Número 52, número 52 valendo R$1.000. Nessa nossa estreia maravilhosa, número 27, subiu 27. Marcou 27. Aproveite também para marcar o próximo número que vem na sequência. Vamos lá. Número 24, número 24. Ai, ai, ai, estamos a um aí por um número. Estamos um. Olha, atenção, atenção, atenção, atenção. Mais um, subiu o número 25, marcou 25, 25, marca número 10, marca o número 10, agora número 10, estamos a um ganhador por um número, ai, ai, ai, é o coração, número 14, agora 5, 5 ganhadores por um número, 37, número 37, subiu, marque o 37, marque o 37, Jéssica Lima, Jéssica Lima, 10 por um número, 18, gente, 18, ai, menina, meu coração, meu coração, vamos com calma, menina, vamos devagarzinho, ai, meu coração. Olha a sorte batendo na porta, abre 17, pra ela entrar. Agora 17, marcou o 16, subiu? Subiu o 16. Vamos a mais um. Ganhou! Tivemos, olha aí. Três ganhadores. 42 números chamados. Olha lá, vamos começar aqui. Falar o número do bilhete 006501, que vai dividir com 037553, que vai dividir com 52282424. Foram três ganhadores. Três ganhadores do nosso primeiro prêmio. Quem será? Quem será? Claudiene Rodrigues Nunes. O revendedor Wellington, da Regional de Campos Salles. Vamos, Regional Campos Salles. Abração. E vai dividir com... Miguel Siqueira Silva. O Cícero... É o Cícero vendedor, Cícero, né? Cícero do Arrocha, olha ali. Ei, massa. Olha, Regional Farias Brito. Que vai dividir com quem? Com quem? Vamos saber, vamos saber. Paulo Henrique Feitosa Silva. O revendedor foi o... Bastião, aí da Regional Acopiara. Ah, isso mesmo. Coisa boa, gente. Nós temos aí os nossos três primeiros ganhadores do nosso primeiro prêmio. E a gente continua dizendo para você que acredite na sua sorte. Adquira já o seu bilhete premiável Super Sul de Prêmios. Você pode aproximar a câmera do seu celular aqui para a nossa tela, fazer a leitura do QR Code e já adquirir o seu bilhete para o próximo sorteio, tá? Então, é só o começo. E eu já quero apresentar para vocês a premiação da próxima semana. E na sequência eu vou trazer para vocês aqui o representante da Cactus para dar uma palavrinha com vocês também, tá bom? Então vamos nós. Traz aí o VT, menino, que eu quero saber o que é que vem na próxima semana. O Super Sul de Prêmios essa semana vai te tirar do sufoco. No primeiro prêmio tem um Pix de R$1.000. No segundo, uma poupança Cactus com R$2.000. No terceiro, um cartão dívida zero com R$3.000. E no quarto, tem duas Honda Pop. São duas motos juntas no quarto prêmio. E 20 rodadas da sorte de R$250 cada. Você ainda concorre a Super Prêmios pela Loteria Federal na quarta-feira. Tudo isso por apenas R$5 e é dupla chance. Bilhete premiável Super Sul de Prêmios é só pra nossa gente. Sorteio autorizado pela Cactus. Super Sul de Prêmios. É isso aí, gente. Estamos de volta. Foi rapidinho. Olha só a programação aqui maravilhosa, né, gente? Próximo domingo você tá vendo que a premiação é incrível. Estamos aqui com o Zé Roberto. Muito bom dia, Zé Roberto. Seja bem-vindo, representante da Cactus. Bom dia a todos e a todas. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui representando a Cactus, né, que é uma startup financeira que vem fomentar o empreendedorismo, né, fomentar os empreendedores e empreendedoras aqui do estado do Ceará. Parabenizar a todos, né, pelo evento. Nós que ficamos lisonjeados e muito felizes aqui com a sua presença, tá? E de antemão também já aproveitar para agradecer a todos que fazem a equipe Cactus, né, nossos parceiros, e também você que está adquirindo o seu bilhete premiável Super Sul de Prêmios, né? Não pode deixar de acreditar, não é, Roberta? Muito obrigado. É isso, Chesca, vamos lá. Semana que vem tem muita coisa boa, né? Como a gente mostrou aqui no VT, vamos lá. Primeiro prêmio, você vai concorrer a um Pix de R$1.000. No segundo prêmio, poupança Cactus no valor de R$2.000. E no terceiro prêmio, um cartão dívida zero no valor de R$3.000. Que maravilha. Tem o quê? Duas Pop 100, né? Uma Pop 100 é limpinho bumbum. Chesca, o que era que você faria com duas Pop 100? Meu amor! Eu acho que, claro, ficaria com uma, né? Pra estar desfilando de Pop 100, porque eu não sou boba nem nada. A segunda, eu venderia e começaria aí a fazer um bocado de coisa que eu tenho que resolver. Porque, olha, é dinheiro, organizar, viu? Organizar a vida, né? É dinheiro. Ô, Chesca, outra e coisa dá também pra fazer mudança mesmo. Sim, outra coisa também que é muito importante a gente trazer aqui pra você. Não foi sorteado o seu bilhete, não ganhou, não fique triste, porque na quarta-feira tem o quê? Me conte. Tem Loteria Federal e você pode ser ganhador, tá bom? Então não rasure, não rasgue, não jogue fora, não perca, guarde com carinho, com muito cuidado, até a quarta-feira, porque você pode ser, sim, contemplado com premiação maravilhosa. É isso, o recado tá dado, né? Vamos dar prosseguimento? Vamos dar prosseguimento. Vamos ver o que nós temos no segundo prêmio. R$2.000, gente, R$2.000 pra você. Olha só, já vai projetando aí, porque a sorte está batendo na sua porta e você pode ser o ganhador ou ganhadora desses R$2.000 e fazer aí muita diferença na sua vida. Lembrando que nosso bilhete premiável Super Sul de Prêmios é só pra nossa gente, região Centro-Sul. Nosso painel expositor, com as bolinhas numeradas de 1 a 60, as meninas podem colocar no globo, que é lógico, transparente e movido a ar, para que você acompanhe toda a movimentação das bolinhas entrando e saindo. Estamos ao vivo através da Tua Online, demais emissoras em cadeia. São exatamente 10 horas e 18 minutos. Chesca Lima, só pra gente refrescar aqui, todo mundo lhe conhece na região Centro-Sul. Quem sou eu? Emanuel Oliveira, jornalista formado pela Universidade Tiradentes em Aracaju, Sergipe. Já tem um trabalho na região do Cariri desde 2018, ou seja, já tem mais ou menos 4 anos que eu estou no ar, né? E aí já tem um trabalho bacana no jornalismo também da região, já apresentei telejornais e tem um programa diário também na região do Cariri. Então, para você que não me conhece, tá aqui minha apresentação do meu currículo, com certeza do meu diploma de jornalista também. Nelson, manda aqui com você na Super Sul de Prêmios. A humilhação é grande, gente, para a apresentadora aqui do lado. Não, que é isso? Estamos juntos. Gente, olha, aproveita e sigam ele nas redes sociais, tá bom? Arroba Emanuel Oliveira Jor. Isso. Né? E me siga também, arroba Jessica Lima, 2As no fim. Pra você não perder nada, porque a gente vai estar também falando bastante do Super Sul de Prêmios com muitas novidades. Siga as nossas redes sociais, siga o Super Sul de Prêmios, entre em contato com a gente. Você que quer fazer a compra, né, adquirir o seu bilhete premiável, você pode estar entrando em contato através do Instagram, pode entrar em contato através do nosso site e pode comprar pelo aplicativo. Aproxime a câmera do seu celular e baixe o app imediatamente para você não perder nenhuma edição. É isso, a semana que vem tem premiação muito bacana, né? E você já sabe, você pode seguir a gente no Instagram, como a Tisca falou, tá aqui na tela, arroba SuperSudPrêmio. Você pode também baixar o nosso app com o QR Code que tá na tela e procurar a sua regional, né? Isso, para com certeza fazer parte do nosso time. Vai sair espalhando a sorte para muita gente em toda a região centro-sul do estado. É só para nossa gente, mas já estamos aí, com certeza, com o projeto de expandir cada vez mais, não é isso, Tia? Exatamente. E a nossa parceira, né? Mandar um abraço para o Zé Roberto, que está aqui junto com a gente nos nossos estúdios, e todos os representantes da Cactus. É isso. A nossa startup, não é isso? É sim. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, arroba Super Sul de Prêmios. Você com certeza vai acompanhar o que a gente vai disponibilizar aí na semana seguinte, tá certo? E aí venha fazer parte desse time bacana para sair espalhando a sorte para muita gente em todo o centro-sul do Ceará. Ai, ai, ai, as nossas maravilhosas concluíram seu trabalho ali de colocar as bolas no globo e a gente vai dar início ao nosso segundo sorteio. Vamos lá? Boa sorte a todos vocês. Iniciando... Primeiro número chamado, número 38. 38. Subiu, chamou, marcou 38. Mais um número chamado, número 33. 33, 33. Marca aí direitinho, 33. Olha só, chegando. Número 15. Marca o número 15. Marcou o número 15, vem mais um, número 28. 28. Esse é o número 28 para você. Nossa querida Juliana Costa colocando a bolinha no expositor. Número 7. Número 7. Chegando mais um número, número 46. 46. Marcou 46, olha a sorte. Olha só, chegando para você, número 1. Número 1. Mais um número chegando, número 56. 56. Domingão, gente, dia 16 de outubro de 2022, Super Sul de Prêmios ao vivo pra você, número 50. Marca o número 50. Chegando mais um número, número 36. É o número 36. Valendo R$ 2.000 neste segundo prêmio. Número 31. 31. Subiu, chamou, marcou. 31. Número 25. 25. Nossas lindas garotas da sorte aí, aparecendo pra você. Número 3. Número 3. Colocando no expulso o número 3. Chegando mais um. Número 55. 55. Subiu, chamou, número 17. 17. Número 17. Número 42. 42. Valendo R$ 2.000 o bilhete premiável Super Sul de Prêmios. É só pra nossa gente. Número 44. 44. Número 44. Mais um número chegando, número 58. 58. Número 58 sendo colocado no nosso expositor. Número 49. Número 49. É um bilhete premiável Super Sul de Prêmios, é só pra nossa gente. Número 41. 41. Valendo R$2.000 neste segundo prêmio. Número 19. 19. Número 19. Mais um número chegando, número 39. 39. Mais um número chegando pra você, número 23. Olha a sorte batendo na sua porta. Ela tá se aproximando, ela tá chegando, deixa ela entrar. Número 12. Número 12. Mais um número chegando, número 16. 16, 16. Chamou, marcou o número 16. Número 43. 43. Número 43, valendo R$2.000. Número 22. 22. Número 22. Mais um número chegando, número 52. 52. Mais um número, número 35. 35. Número 35. Número 60. Chegou o número 60 para você, marca, boa sorte. Mais um número chegando, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Número 10. Número 10. Número 20. Estamos com 32 bolas chamadas. Atenção, muita atenção. Número 8. Marque o número 8. Marcou o número 8. Agora número 47. 47. Mais um número chegando para você, número 13. Marca o número 13. Boa sorte para você, nosso telespectador, nosso ouvinte que está nos acompanhando. Número 53. Ai, meu coração, gente. Ai, meu coração, meu coração. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nós já temos um bilhete premiável aqui, só esperando uma bolinha para ganhar. Será que é agora? Número 57. Ai. Número 57. Ai, meu coração, Jessica. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Número 30. Número 30. Número 30. Três pessoas aguardando um número. Três pessoas aguardando um número. Ai, meu Deus. Número 24. Número 24. Agora são cinco. Agora são cinco aguardando por um número, Jessica Lima. Ai, meu coração. Tá pertinho, tá pertinho. Cruza os dedos. Número 40. Número 40 chegando. São 12 pessoas esperando. 12 pessoas esperando. Número 37. 37. 21 pessoas aguardando. 21 pessoas aguardando. Mais um número chegando, mais um número chegando. Número 27. Ganhou! O único ganhador, gente. R$2.000 a nossa premiação. 42 números chamados. E o título vencedor é o número 518133. Vamos ver quem foi o sortudo ou a sortura da vez. Quem foi? Vamos lá. Durval Batista. Iraci, é? É, Iraci. Iraci, da Regional Icó. Alô, Icó, gente, parabéns, Iraci. Aliás, também, nosso vendedor pé quente, né? Parabéns, Durval, é isso? Isso, Durval Batista. Durval Batista. Regional de Icó ganhou R$2.000. Uma coisa boa, Jessica Lima. E semana que vem tem muita coisa reservada também, né? Claro. Vamos acompanhar o que é que tem pra semana que vem? Vamos lá. Com certeza, gente. Roda o VT que a gente quer saber o que, é que tem na próxima semana. O Super Sul de Prêmios essa semana vai te tirar do sufoco. No primeiro prêmio tem o Pix de R$1.000. No segundo, uma poupança Cactus com R$2.000. No terceiro, um cartão dívida zero com R$3.000. E no quarto, tem duas Honda Pop. São duas motos juntas no quarto prêmio. E 20 rodadas da sorte de R$250 cada. Você ainda concorre a Super Prêmios pela Loteria Federal na quarta-feira. Tudo isso por apenas R$5 e é dupla chance. Bilhete premiável Super Sul de Prêmios é só pra nossa gente. Sorteio autorizado pela Cactus. Super Sul de Prêmios. Eita, quero mandar um abraço pra turma das regionais, ó. Regional de Vaze Alegre, Alain Jefim, Iguatu, Rômulo e Marcelino, Lavras e Aurora, quem? Paulo Vinícius. Regional Cariúz, Jucais, o Guilherme. Regional de Acopiara, Auliclésia. Isso, Regional de Tauá, Zé Casuim. No Icó, Diogo. No Regional de Cedro, Eduardo. Em Oroz, Reginilson. Regional do Crato, Leil e Danilo. Na Regional de Juazeiro, Ismael. Na Regional de Barbalha, Alain Oliveira. E Regional de Missão Velha, o Matheus. Toda a nossa equipe, olha, você que quer ser um dos representantes da Super Sul de Prêmios, você pode procurar um desses nomes que a gente mencionou aqui das regionais e fazer parte desse time, sabe por quê? Porque quem comprar o seu bilhete premiável vai adquirir por apenas R$5 e com certeza vai concorrer a muitos prêmios. A gente vai estar por aqui todo domingo a partir de 10 da manhã, né, Tia? Pontualmente, com certeza. E olha só, telefone na tela, Super Sul, é sede Várzea Alegre, telefone DDD88-2132-0554, tá? Tá na tela pra você acompanhar tudo. Esse telefone é o WhatsApp e olha só. Quer fazer a compra do teu bilhete premiável sem sair de casa? Você pode. Baixa o aplicativo, nosso QR Code está na tela também. Só aproxima a câmera do teu telefone, faz a leitura do QR Code e adquire teu título já pro próximo domingo. Se você quiser também, você pode entrar em contato com o Iguatu, que está aqui na tela. 2143-3744 à disposição. A turma está lá te esperando, porque aqui na Super Sul, meu irmão, você tem grande chance. Um investimento de R$5. E outra coisa, 20 rodadas de 250. Terminou os sorteios, 20 rodadas de 250. E outra, não foi sorteado, guarda teu bilhete, sabe por quê? Porque na quarta-feira tem o quê? Loteria Federal, e você pode ser ganhador, tá? Então não perde, não rasura, não rasga, não joga fora, guarda. Que a sorte pode sim estar batendo na sua porta nesta próxima quarta-feira. E eu quero saber agora, Emanuel, o que que vem no terceiro prêmio? Vamos lá. Valendo R$3.000 pelo horário de Brasília, são 10 horas e 29 minutos. Não é isso, Tchesca Lima, você que está nos acompanhando nesse momento, fique ligado aqui na nossa Super Sul de Prêmios. Com certeza, o nosso painel expositor com as bolinhas numeradas de 1 a 60, as meninas podem colocar no nosso globo, que é lúdico, transparente e movido a ar, para que você acompanhe toda a movimentação das bolinhas entrando e saindo. Estamos ao vivo através da Atual Online e os demais veículos de comunicação que estão aí sincronizados com a gente, não é isso, Tchesco? Uma turma boa está aí nos acompanhando sempre com a gente aqui fazendo essa transmissão também. Olha, na cidade de Araripe nós temos a Rádio Araripe por 104.9 a frequência. Lavras da Mangabeira, RBS FM 95.7. Em Assaré, Rádio Três Climas, na frequência 105,3. Em Antonina, a Rádio Santo Antônio 104,9. Em Iguatu, Rádio Liberdade AM 870 MHz. Em Santana do Cariri, Santana FM 104,9. Em Icó, Brasil FM 106,7. Lá no Parambu, Vale FM 87,9. No Crato, nós temos a Princesa FM 99,1. Jucais. Jucais FM 93,7. Lavras. Lavras na web. Na web, olha aí. Cedro Mandacaru FM. Em Campos Sales, Cidade AM 630. Em Iguatu, Rádio Centro, via cabo. Em Arneiroz, Arneiroz FM 87,9. Em Acopiara, Vale do Quinco 97,9. No Barro, Barro FM 95,5. No Cedro, Rádio Montevidéu AM 1160 MHz. Em Várzea Alegre, Atua Online. Rádio Web? Várzea Alegre TV Atua Online também pela web. Iguatu TV Iguatu.net TV Web. Iguatu TV Centro Sul Web. Também em Várzea Alegre, aqui no Centro Sul, Pé no Chão Web. E Várzea Alegre TV, Várzea Alegre também na web. Manda um abraço autorizado para Cactus, nossa startup maravilhosa. Bis Premiável Super Sul de Prêmios é só pra nossa gente, é sucesso, é pra mudar de vida de verdade. Lembrando a premiação da semana que vem, no primeiro prêmio você vai concorrer a um Pix de R$1.000, no segundo prêmio a poupança Cactus no valor de R$2.000, no terceiro prêmio você vai ter um cartão dívida zero no valor de R$3.000 e no quarto prêmio duas rondas pop, é isso mesmo, além de 20 rodadas de R$250 e o sorteio nas quartas-feiras pela Loteria Federal, Tista Lima. É isso mesmo, ainda tem um pessoal aqui das regionais que estão nos acompanhando. Em Arneróis nós temos a Daiane e na Regional de Campos Sales temos o Decim que está aí à disposição, estão todos ligados. Gente, o nosso QR Code está na tela, você pode mirar o seu celular e baixar o nosso aplicativo. Baixa o nosso app, siga a gente nas redes sociais, @SuperSudPrêmios. Vamos começar, vamos lá? Valendo R$3.000. Vamos lá, valendo R$3.000. Vamos saber qual é a primeira bolinha que vai subindo. Bolinha de número 49, subiu o número 49, você marca. Enquanto isso, você pode seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa programação aí da semana que vem. Número 57 já subiu, você já vai marcando aí a bolinha de número 57. Acompanhou, marcou. Marca 57, marca também 38. Número 38, olha aí o número 38. Subiu também o número 52. Marca a bolinha agora de número 21. Subiu o número 21. Você vai acompanhando, vai marcando. O bilhete premiável Super Sul de Prêmios. Aqui você investe apenas R$5. Tem grandes chances. Número 23. Subiu o 23. Vamos a mais uma bolinha. Vamos lá. Bolinha de número 25. Olha o 25. Marca o 25. Marca também o número 33, marcou 33, valendo R$3.000, é isso mesmo. Vamos lá, número 59, marcou 59, marca o 59. Aproveita também para marcar o número 51. Você pode mirar o seu celular para o QR Code que está na tela e baixar o nosso aplicativo. Número 31, subiu bolinha de número 31, você vai marcar agora o número 31, vamos lá. Marque também o número 2, bolinha de número 2, valendo R$3.000 nessa nossa super estreia. Nesse dia 16, um domingão, número 55, subiu 55, marque o número 55. Marca também o número 58, que acaba de subir o número 58. Número 3, marca o número 3. Subiu mais um, chegou o número 54 e você marca 54. Número 43, olha o número 43, acaba de subir, bolinha de número 43, você vai marcando. Número 16.